tudo sonho. O que você queria agora? Comida. Mais uma semana complicada em São Paulo. Rebelião, polícia, dinheiro, guerra, sobrevivência, bombas, terremoto, violência urbana, crime, polícia, droga, homicídio, morte, foi executado. É acusado de matar 153 pessoas. Está esfaqueando um colega. Você confessou ter matado 5 pacientes. Você não se arrepende do que fez? Não, não me arrependo, não. Estudantes entram em choque com a violência urbana. Um dia nós comemos, passa 2 dias, 3 e a gente não come. Foi morto com 21 facadas ao sair da escola onde estudava. Um flagrante. Marcas de sangue. Caldeirão do inferno. Mais um caso de violência. Ele está armado, sim. O que, que o senhor espera que aconteça com esse guarda que puxou o gatilho e matou seu filho? Injustiça, seu filho. Foi assassinado brutalmente. Polícia militar com assalto. Olha aí, ele diz que vai se matar. São momentos de muita tensão aqui. Nas ruas centrais de Diadema. Levei um tiro na cabeça. Crime. Polícia. No momento eles estão com frio, estão tremendo de frio, estão sendo ameaçados. E tenho certeza que Deus vai me recuperar. Aí. Morte. Crime compensa? Não. Isso é perversidade, é maldade. Não vai dever pra quem? Noia não tem crédito, meu. Nem pra cigarro os outros que custa 10 centavos. O ponto bastante violento aqui na cidade. O corpo foi encontrado sem cabeça aí. Informado do Copom que havia uma cabeça. E a viatura chegou lá e encontrou a cabeça. Mais um crime registrado na madrugada. Polícia. Droga. Polícia. Droga. Era um crack. Era. Que eu não quero mais. Perdão. Um motoboy acusado de estuprar 15 mulheres é preso em São Paulo. Ele disse para a polícia que estuprou pelo menos 15 garotos. Entre 12 e 24 anos. É acusado de matar. Homicídio. Que direito o senhor acha que tinha para tirar a vida de outras pessoas? Se alguém fizesse com seu filho o que o senhor fez com os seus pacientes, o que, que o senhor faria? Com medo na sala de aula, perdeu a vida na guerra das gangues. Final fudido, porra! A notícia que domina é a desgraça. Ninguém se preocupa, muita gente acha graça. O ódio no homem parece eterno. Ele mesmo se joga no caldeirão do inferno. O mundo inteiro vacila como nunca se viu. Será que passa do ano 2000? Senhor, tenha piedade. Dê mais um crédito à humanidade. Tomara que o homem crie juízo. Que Deus mantenha todo mundo